Fecheiro 63, capítulo 52. Estava a tentar recordar, mas sempre que chegava perto da superfície voltava a afundar-se, pesada e entorpecidamente, na cama macia como penas. O desespero invadia-o e depois abandonava-o. Foram as náuseas que finalmente o acordaram. Pareceu-lhe uma eternidade o tempo que esteve no chão da casa de banho, encostado à porta, a vomitar tão violentamente que se lhe cravava uma dor nas costelas de cada vez que tinha um arranque. Depois, quando já não tinha mais nada que vomitar, ficou a náusea, sem promessa de alívio. O quarto estava inclinado. Tinham finalmente arrancado a fechadura da porta e estavam a pegar-lhe. Ele quis lhes dizer que lamentava ter fechado a porta à chave, num gesto reflexo, e que tinha tentado chegar à maçaneta para abrir, mas não conseguiu que as palavras saíssem. Meia-noite, viu o mostrador do relógio em cima da cômoda. Meia-noite da véspera de Natal. Esforçou-se por dizer que isso tinha um significado, mas era impossível fazer com que as palavras saíssem ou pensar noutra coisa que naquela coisa por detrás da cama de palhinhas no santuário. Estava de novo a afundar-se quando a cabeça pousou na almofada. Quando voltou a abrir os olhos, o médico estava de novo a falar com ele, mas ele não se lembrava de quando é que vira o médico antes. Mr. Curry, faz alguma ideia do que poderia estar na injeção? Não, pensei que ela me estivesse a matar, pensei que ia morrer. Sentia-se mal só de tentar mexer os lábios. Limitou-se a abanar a cabeça e também isso lhe provocou náuseas. Continuava a ver o negrume da noite para lá da geada nas janelas. Pelo menos mais 8 horas, disse o médico. Durma, Michael. Não se preocupe, durma. Tudo o resto está normal. Dê-lhe líquidos se ele pedir alguma coisa. Se houver a mínima alteração. Bruxa traiçoeira. Tudo destruído. O homem a sorrir-lhe por cima da cama de palhinhas. É claro que aquela tinha sido a hora exata. Ele sabia que a tinha perdido para sempre. A missa do galo já terminara. A sua mãe estava a chorar porque o pai tinha morrido. Agora nada será igual ao que era. Durma até o efeito passar. Nós estamos aqui consigo. Falhei. Não o impedi. Perdia para sempre. Há quanto tempo estou aqui? Desde ontem à tarde. Manhã de Natal. Estava a olhar pela janela, com medo de vomitar se mexesse. Já não está a nevar, pois não? Disse. Mal ouviu a resposta que parara de nevar antes de amanhecer. Forçou-se a sentar-se. Já estava melhor. Tinha dor de cabeça, sim. E a sua visão estava ligeiramente turva, não pior que uma ressaca. Espere, Mr. Curry, por favor. Deixe-me chamar o Aaron. O médico há de querer vê-lo. Sim, isso seria ótimo. Mas vou-me vestir. A sua roupa estava toda no armário. Havia um pequeno estojo de artigos de toilette de viagem no armário da casa de banho. Tomou um duche, combatendo ocasionais tonturas. Fez descuidada e rapidamente a barba com uma gilete descartável e saiu da casa de banho. Tinha vontade de voltar a deitar-se, isso sem dúvida, mas disse: tenho de lá ir, ver o que se passou. Peço-lhe que espere, disse Aaron. Como a qualquer coisa, veja como se sente. Não interessa como eu me sinto. Pode arranjar-me um carro? Se não puder, vou à boleia. Olhou pela janela. Ainda havia neve no chão, as estradas iam ficar perigosas, tinha de ir já. Olhe, não tenho palavras para lhe agradecer ter tratado de mim desta forma. O que é que tenciona fazer? Não faz a menor ideia do que irá encontrar. Ontem à noite ela disse-me que se eu me importasse consigo, faria com que não voltasse. Para o diabo com o que ela disse, eu vou. Então, eu também vou. Não. Vai ficar aqui. Isto é entre mim e ela. Arranje-me já um carro. Vou-me embora. Era um grande carro de cidade, um Lincoln. Não o que ele escolheria, embora lhe soubesse bem o banco forrado a couro e o carro andasse realmente bem quando finalmente chegou à autoestrada interestadual. Até aí, Aaron tinha-o seguido na limusina, mas agora Michael, que ultrapassava carro após carro, já não o via. A neve estava suja nas bermas da estrada, mas já não havia gelo, e o céu estava daquele azul muito puro, que fazia com que tudo parecesse limpo e bem aberto. A dor de cabeça não o largava, lançando uma curva de tontura e náusea todos os quartos de hora. Ele limitava-se a abanar a cabeça e manteve o pé no acelerador. Ia a 160 km/h quando entrou em Nova Orleans, passou pelos cemitérios de Metairie e pelo espetáculo surrealista e ridículo do anfiteatro Superdome, que parecia um disco voador a aterrar no meio de arranha-céus e torres de igrejas. Travou demasiado depressa, quase derrapando, ao entrar no cruzamento para St. Charles Avenue. O trânsito avançava a passo de caracol, no meio de faixas geladas de neve suja. Daí a 5 minutos, virou para a First. E depois o carro voltou a derrapar, perigosamente. Travou e avançou devagar pelo asfalto, escorregadio, até ver a casa que se erguia, com uma fortaleza sombria, na sua esquina escura e sombria e coberta de neve. O portão estava aberto. Ele meteu a chave na fechadura da porta da frente e entrou. Ficou por instantes absolutamente imóvel. Havia sangue por todo o chão. Sangue em manchas, espalhado, e a impressão ensanguentada de uma mão na moldura da porta. Algo parecido com fuligem cobria as paredes, atenuado e com o aspecto de sujo encardido ao chegar ao teto. O cheiro era horrível, como o cheiro do quarto onde Deirdre morrera. Havia manchas de sangue na porta que dava para a sala, pegadas de pés descalços, sangue no tapete chinês e uma substância qualquer semelhante a muco no soalho. E a árvore de Natal estava com as luzes todas acesas, como uma sentinela indiferente ao fundo da sala, uma testemunha cega e muda que nada podia testemunhar. A dor explodia-lhe na cabeça, mas não era nada comparada com a dor no peito e com as violentas batidas do seu coração. A adrenalina estava a invadir-lhe as veias e a mão direita estava a fechar-se convulsivamente num punho cerrado. Virou-se e saiu da sala para o hall e dirigiu-se para a sala de jantar. Sem qualquer ruído, uma figura ficou à entrada da porta em forma de buraco de fechadura a olhar para ele, a passar uma mão esguia pela moldura da porta. Era um gesto estranho. Havia algo de nitidamente inseguro na figura, como se também ela estivesse a cambalear devido a um choque. E enquanto ela avançava para a luz do sol do alpendre, Michael parou, estudando-a, esforçando-se por compreender o que estava a ver. Era um homem, vestido com umas calças largas e amarrotadas, e uma camisa. Mas Michael nunca tinha visto um homem como aquele. O homem era muito alto, talvez medindo 1,90 m, e era desproporcionadamente esguio. As calças estavam-lhe largas e aparentemente tinham sido apertadas na cintura. E a camisa era uma camisa de Michael, uma sweatshirt velha. Parecia uma túnica na figura esguia. Tinha cabelo encaracolado negro e uns grandes olhos azuis. Mas, à exceção disto, parecia-se com Rowan. Era como se estivesse a olhar para o gêmeo de Rowan. A sua pele era como a de Rowan, macia e jovem, só que ainda mais jovem que a pele das faces de Rowan. E aquela era quase a boca de Rowan, apenas um pouco mais cheia, mais sensual. E os olhos, apesar de grandes e azuis, tinham Rowan neles. E havia Rowan no súbito sorriso frio e breve do homem. Ele deu mais um passo na direção de Michael e Michael viu que ele andava com insegurança. Emanava dele um fulgor e Michael apercebeu-se do que aquilo era. Contra a razão e a experiência, mas perfeitamente evidente, de uma forma medonha, de que a coisa parecia recém-nascida, que tinha a radiância suave e resistente de um bebê. As suas mãos compridas e magras eram macias como as de um bebê, e o seu pescoço era macio como o de um bebê, e o rosto não tinha a menor marca de caráter. A expressão no seu rosto não era a expressão de um bebê. Estava cheia de espanto e aparentemente de amor e de uma terrível troça. Michael atirou-se a ele, apanhando-o desprevenido. Segurou com as mãos os seus braços magros e poderosos e ficou espantado e horrorizado com as gargalhadas suaves e viris que romperam dele. Lasher, vivo antes, vivo de novo. De novo na carne, derrotou-te. O teu filho, os teus genes, a tua carne e a carne dela. Amou-te, derrotou-te, usou-te. Obrigado, meu pai, que eu escolhi. Cego de raiva, Michael ficou ali incapaz de se mexer, a agarrar no braço do ser, enquanto ele se esforçava por se libertar, soltando-se subitamente com um grande gesto em arco, como um pássaro a recuar, feito de borracha e de aço, e flexível. Um rugido horrorizado irrompeu de Michael. Mataste o meu filho. Rowan, deste-lhe o nosso filho. O seu grito foi gutural e carregado de angústia, e ele ouviu as palavras irromperem nos seus ouvidos como ruído. Rowan! A criatura tinha fugido dele, indo embater desajeitadamente na parede da sala de jantar, voltando a erguer as mãos e a rir. Estendeu o braço e a sua enorme mão macia bateu no peito de Michael, atirando-o para cima da mesa da sala de jantar. Sou teu filho, pai. Recua. Olha para mim. Michael pôs-se rapidamente de pé. Olhar para ti, eu mato-te. Lançou-se contra a criatura. Mas esta foi como que a dançar para a copa, arqueando as costas, estendendo as mãos, como se o gozasse. Passou a dançar de costas pela porta da cozinha. As suas pernas enovelaram-se, mas endireitaram-se, como se ele fosse uma marionete. O seu riso, rico e profundo, e cheio de uma alegria louca, voltou a irromper. O riso era louco como os olhos do ser, cheios de um encanto louco e indiferente. Ora, Michael, não queres conhecer o teu próprio filho? Não me podes matar, não podes matar a carne da tua carne. Tenho os teus genes em mim, Michael. Eu sou tu, eu sou Rowan, sou teu filho. Voltando a atirar-se contra ele, Michael apanhou-o e atirou-o contra as portas envidraçadas, fazendo tinir os vidros. Na parte da frente da casa soou o alarme, quando os fios nos vidros dispararam, acrescentando o seu toque ensurdecedor à balbúrdia. A criatura ergueu os braços compridos e ficou a olhar espantado para Michael, enquanto as mãos lhe apertavam o pescoço. Depois cerrou os punhos e esmurrou o rosto de Michael. Os pés de Michael cederam, mas ao bater no chão rolou imediatamente pondo-se de gatas. A porta envidraçada estava aberta. O alarme tocava e a criatura avançava a dançar, aos saltos e aos pinotes, com uma graciosidade medonha para a piscina. Ao ir atrás dele, Michael viu pelo canto do olho Rowan chegar, descendo as escadas da cozinha a correr. Ouviu-a gritar: Michael, afasta-te dele. Foste tu que fizeste aquilo, Rowan. Deste-lhe o nosso filho. Ele está no nosso filho. Virou-se de braço erguido, mas não conseguiu bater-lhe. Gelado, ficou a olhar para ela. Ela era a perfeita imagem do terror, com o rosto manchado e a boca molhada e a tremer. Impotente, a tremer, com a dor a apertar-lhe o peito como um torno, virou-se e olhou para a coisa. Estava aos saltinhos, nas lajes cobertas de neve, junto à água azul, a baixar-se e a projetar a cabeça para a frente, com as mãos assentes nos joelhos, apontando depois para Michael. A sua voz sonora e clara erguia-se acima do toque estridente do alarme. Recompor-te-ás, como dizem os mortais. Verás a luz, como dizem os mortais. Criaste um filho magnífico, Michael. Michael, eu sou obra tua. Amo-te, sempre te amei. O amor tem sido a definição da minha ambição. E apresento-me a ti em amor. Saiu pela porta enquanto Rowan corria para ele. Foi direito à coisa, escorregando na neve gelada, libertando-se dela quando ela o tentou agarrar. Ela caiu no chão como se fosse de papel e ele sentiu uma dor no pescoço. Ela tinha agarrado a medalha de São Miguel pelo fio e tinha agora o fio partido nas mãos e a medalha tilintou nas lajes. Ela chorava e implorava-lhe para parar. Não tinha tempo para ela. Girou sobre si próprio e ergueu o poderoso punho, assentando-o no lado da cabeça da criatura. Esta deu nova gargalhada, enquanto o sangue vermelho irrompia da carne rasgada. Inclinou-se e girou, escorregando no gelo, e foi contra as cadeiras de ferro, espalhando-as. Oh, olha o que fizeste! Oh, nem imaginas a sensação disto! Tenho vivido para este momento, este extraordinário momento. Fazendo um súbito pivô, mergulhou e agarrou o braço de Michael, torcendo-o dolorosamente enquanto erguia as sobrancelhas e distendia os lábios num sorriso, com os seus dentes cor de pérola a cintilar contra a língua rosada. Tudo novo, tudo a brilhar, tudo intacto, como um bebê. Michael deu-lhe um novo soco no peito com o punho esquerdo, ouvindo o ruído de ossos a partir. Sim, gostas disto, não é? Morre, filho da puta. Cuspiu-lhe, voltando a bater-lhe com o punho esquerdo, enquanto ele se agarrava ao seu braço direito como uma bandeira desfraldada, presa a ele. Esguichou sangue da sua boca. Sim, estás na carne. Agora morre nela. Estou a perder a paciência contigo, uivou a criatura, olhando ferozmente para o sangue que pingava do lábio para a camisa. Olha o que fizeste, pai irado, pai indignado. Puxou Michael para a frente, desequilibrando, agarrando-lhe o pulso com mão de ferro. Gostas? Exclamou Michael. Gostas da tua carne sangrar? Rugiu ele. A carne do meu filho, a minha carne. Torcendo a mão direita, sem a conseguir libertar, fechou os dedos em torno da garganta macia da coisa, enfiando-lhe o polegar na traqueia, enquanto lhe dava uma joelhada entre pernas. Ah, ela fez-te completo, não foi? Não se esqueceu da ferramenta. Voltou a ver Rowan por breves instantes, mas foi a coisa que a deitou ao chão desta vez, ao libertar finalmente Michael. Ela caiu contra a balaustrada. A coisa estava a gritar de dor, com os olhos azuis a rolar. Antes de Rowan se conseguir levantar, esta recuou rapidamente com os ombros erguidos como asas e, baixando a cabeça, gritou: Estás a ensinar-me, pai. Ah, sim, estás a ensinar-me bem. Um rosnido sobrepôs-se às palavras. enquanto corria para Michael, dando-lhe uma cabeçada no peito, atingindo com tal força que o derrubou e lançou para dentro da piscina. Rowan deu um grito ensurdecedor, muito mais alto e agudo que a sirene do alarme. Mas Michael tinha caído na água gelada. Afundou-se, fundo, muito fundo, na extremidade mais funda, e a superfície azul cintilava muito acima dele. A temperatura gelada tirou-lhe o fôlego por completo. Ficou imóvel, escaldado pelo frio, incapaz sequer de mexer os braços, até sentir o corpo bater e depois raspar ao longo do fundo. Depois, numa convulsão desesperada, tentou chegar à superfície. A sua roupa, como dedos, a agarrarem-no, a puxarem-no para baixo. E quando a cabeça rasgou a superfície e entrou na luz encadeante, sentiu nova pancada e voltou a afundar-se. Subiu de novo apenas para sentir que algo impedia a cabeça de sair da água, ficando com os braços no ar, a esgatanhar em vão contra a coisa que o segurava, a sua boca engolindo golfada após golfada de água fria. Estava de novo a acontecer. Estava de novo a afogar-se naquela água fria, fria. Não, não assim, não desta forma. Tentou fechar a boca, mas a dor que explodiu no seu peito foi demasiado forte e a água inundou-lhe os pulmões. As suas mãos não sentiam nada à superfície e ele já não conseguia ver nem cor, nem luz, nem sequer distinguia cima de baixo. E num breve clarão voltou a ver o Pacífico, infindável e cinzento, e as luzes de Cliff House enfraquecerem e a desaparecer enquanto as ondas se erguiam à sua volta. Subitamente o seu corpo descontraiu-se. Já não se esforçava desesperadamente para respirar ou para subir. Não procurava agarrar nada. Na realidade, aquilo não era de todo o seu corpo. Conhecia aquela sensação, aquela ausência de peso, aquela sublime liberdade. Só que não estava a deslocar-se para cima, não estava a flutuar para cima, liberto, como acontecera naquele dia longínquo, em direção ao céu plúmbeo e às nuvens, de onde via toda a terra lá embaixo, com os seus milhões e milhões de minúsculos seres. Desta vez estava num túnel e estava a ser puxado para baixo, e era escuro e estreito, e a viagem parecia não ter fim. Numa grande vaga de silêncio, afundou-se pesadamente, completamente sem vontade própria e cheio de um vago espanto. Finalmente foi envolvido por uma grande cor vermelha. Tinha caído num lugar que conhecia. Sim, os tambores. Ouviu os tambores. Uma antiga e familiar cadência de terça-feira de carnaval e uma marcha tocada por tambores. O som do desfile Comus a percorrer rapidamente a escuridão de inverno na orla soturna e cansada da noite de terça-feira de carnaval. E o tremeluzir das chamas era o tremeluzir dos flambeaux sob os cotovelos retorcidos dos carvalhos. E o seu medo era o medo antigo e bem verdadeiro do rapazinho. Estava tudo ali, tudo o que ele temera, finalmente a acontecer. Não o mero vislumbre da orla do sonho, ou com a camisa de noite de Deirdre nas mãos, mas ali, à sua volta. Os seus pés tinham batido no chão fumegante, e ao tentar pôr-se de pé, viu que os ramos dos carvalhos tinham furado o teto de estuque da sala de estar, prendendo o lustre num emaranhado de folhas, e que passavam pelos espelhos altos. E aquela era realmente a casa. Inúmeros corpos contorciam-se no escuro. Ele estava a pisá-los, formas cinzentas, nuas, a fornicar e a contorcerem-se nas chamas e nas sombras, o fumo a erguer-se e a obscurecer os rostos dos que o rodeavam e o olhavam. Mas ele sabia quem eram. Saias de taftá, tecido a roçar por ele. Tropeçou e tentou equilibrar-se, mas a sua mão passou através da rocha ardente e os seus pés afundaram-se na porcaria fumegante.